nessa porra. Aê, Linho! Aê, Linho! Ah. Ninguém precisa saber, deixa escorrer, ó, deixa. Ah. Ah. Só escuta, porra. Tu que é bala. Tu que é bala. Tu que é bala. Tu que é. Tu que é. Tu que é. Quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Nós come tua buceta e não conta pra ninguém. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Nós come tua buceta e não conta pra ninguém. Não conta, não conta, não conta. É segredo, ó. O Lil come tua buceta e não conta pra ninguém. O Lil come tua buceta e não conta pra ninguém. Tu quer bala, quer bala. Tu quer bala, nós tem. Vou comer, vou catucar e não vou contar pra ninguém. Tô baforo, tu já bebeu, agora quer fumar de novo. Se eu te salvar no laço, tu mama o bonde todo. Se eu te der lança, tu mama o bonde todo. Se eu te der maconha, tu mama o bonde todo. Se eu te der maconha, tu mama o bonde todo. Eita, é nóis, detona funk nessa porra. New beat na produção, agora o bagulho tá doido. Traz maconha, traz balinha, que eu mamo o bonde todo. Que eu mamo o bonde todo. Que eu mamo o bonde todo. MC Lil ofereceu, então eu vou falar de novo. Traz maconha, traz balinha, que eu mamo o bonde todo. Não tem jeito, né, pai? De Lil Beat. Ela tá loucona. Tá chapadona na hora. Ela tá loucona. Que onda é essa, cara? Tô muito louca. Ela tá loucona. Tá chapadona na hora. Ela tá loucona. Malucona.